5 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Livre, pushback, acionamento com nós, 05. Gol no 606, autorização Marcel. Aguarde um minuto para a cópia no 606. Obrigado. Salvador, Airport Portugal 158, request push and start. Air Portugal 158, clear to push and start, call me ready to taxi, QNH 1013. QNH 1013, clear to push and start, next call for taxi, Air Portugal 158. Seu solo aos 49, livrando à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Taxi Juliette. Alfa, chamarei antes da Taxi Juliette, solo, gol 98. Polo 606, está na escuta para cópia. Prossiga. Gol no 606, está autorizado nível 350 para Maceió, pela aerovia Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é 5577, o controle em 1935, conteja. 350, Upper Whisky 58, 10, curva à esquerda, Puca Aracaju, 5577, 1935, gol no 606. Correto, no 606, chama para o puxa acionamento. Tá, valeu. Salvador, boa noite, 05 para o táxi, 55 a bordo, 2 horas e 35, Fortaleza. Voo 805, confirmando, 55 a bordo. 55. Ok, tá livre, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Táxi Oi Bravo, ajustado no 013, chega pronto para a decolagem, o gol 1805. Via Juliette, Alfa, ponto de espera Bravo, 1013, com 805. 347. Está com 4 a bordo, 340 autonomia, alterna Campinas Galeão. Obrigado, Campinas, 4 a bordo, 340 de autonomia, está livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Ajustado no 0 no 3, quando pronto, chame nessa frequência. Mostra top 9847, dará passagem na nave da Gol agora na Juliette. Juliette Alfa, ponto de espera 123. Muito obrigado, Marcos Top 9847, obrigado. Marcelo Top, tá na escuta aí? Marcelo Top, tá na escuta aí? 1219? Marcelo Top, tá em 118.3, ok? Marcelo Top, tá na escuta aí? Sim. Opa, Rafael? Não, não, é o Marcos. Ok, ó, bom voo. Site da Juliette, com 896. Ponto 96, após o Master Top tá livrando parte 3, ingresse via Juliette para o portão 07. Juliette, portão 7, 896. Esse é um avião, hein? Torre Salvador, boa noite, 05. Aqui está no 0, pronto. Minuto 05, está livre a linha e decolada a pista 10. O vento é 1,70 graus com uma dezena de nós. A linha decola a pista no 0, voo 1,05. Portugal 158, attention for the Go Jet, which is entering the apron. After it has parked in the apron, correction, the gate number 7, taxi approved, Julian Alpha to holding point runway 10, call me ready to take off, QNH now 1013. QNH 1013, clear to start taxi, and pay attention to Go enter on gate 7. Then continue Juliet Alpha to holding point runway 10, airport to go 158. Então pronto, Master Top 9847. Autorizado o ingresso, a linha mantém o Master Top 9847. A linha mantém Master Top 9847. Decolou 57, chame agora o controle 1935, teu vovô e uma boa noite. Obrigado, bom serviço a todos, Gol 805, 1935. Gol 805, cheque transponder, ok? 5571. Torres, Salvador, gol no 805. No 805, acione o transponder 5571, ok? Chame o controle em 1935. Já chamamos, senhor. Três chamadas, ninguém atende. Ok, tem contato aqui com o controle, está solicitando que chame novamente, ok? Ok, obrigado. Boa noite. Top 9847, está livre decolagem da 10, o vento é 180 graus com 9 nós. Salvador, é o gol 1724, com a informação eco. Foi 1714, tem já o 230 Aracaju, tá pronto a cópia? Firmo. Autorizado, Aracaju 230, Golf 677 Aerovia, decola 10, curva à esquerda, Tuca Aracaju, transponder 5003, controle 1935, aguarde um minuto para o cotejamento. Top 9847, decolou ao 59, chame o controle 1935, tem um voo, uma boa noite. Chame para 195, mas top 9847, boa noite. Show 4, pode cotejar? Cotejo 1714. 230, Golf 77, fala 10 sobre a esquerda, Pouca Aracaju, 5003, controle 1935, gol no 714. 1714, correto, chame pronto para o puxa acionamento. Chamarei. Mas, 9847 da Master Top, chamou 195 sem atender. É 1935, ok, Master Top? Ok, trocar 19300. Portugal 158, clear to line up and take off from runway 10. QNH 1013, the wind is 180 degrees with 9 knots. QNH 1013, clear line up and clear take off at Portugal 158. Portugal 158, airborne at 04. Call now the departure control to 119.35. 119.35. Até a próxima, obrigado. Por favor, boa noite. Obrigado. Salvador, gol no 714, pushback, acionamento no 03. A livre, puxa acionamento, chama para o táxi, gol no 714. Autorizado, chama para o táxi, gol no 714. Gol no 606 para o pushback no 08. Está livre o pushback e acionamento, chama para o táxi no 606. 606. Salvador, boa noite, 96, boa noite. Fluto 96, boa noite, eu tenho já o 370 para João Pessoa, aceita? Desculpa, não consegui lhe copiar, senhor. Eu já tenho autorizado o 370 para João Pessoa, aceita? Afirma, senhor, aceita. Autorizado o Golo 896, nível 370, para João Pessoa, pela Upper Whisky 58. Decola lá 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5001. O controle opera em 119.35. Aguarde um minuto para o cortejamento. Salvador, Caçador 08. Caçador 08, boa noite. Qual é a intenção, Liposo? Na 17, o catador 08. Ok, está autorizado então o circuito pela direita da 17, reporte cruzando a final da 1028. 508. O gol no 896, contei? 370 para João Pessoa, Puca, Aracaju, Aperuísco 585001, transponder 1935, o controle, gol 1896. Correto, no 896, champô para o puxo e acionamento. Chama aí. Contact, gol no 7, 1, 4, PLP 157, alternativa R5, 2 horas e 30. Copiado 12:30, Recife 157. A livre táxi à sua direita até o ponto esperado a 10, champô pronto para a decolagem, que negar 1013. No 7 no 4, próximo ao ponto espera, pronto. No 7 no 4, a linha decola na 10, o vento é 180 graus com 8 nós. A linha decola pontando 0, gol no 7 no 4. Para o táxi, gol no 606, está com 120, 3 horas, Natal. Livre táxi, Juliette Alfa, chão pronto para a decolagem. Livre 8, principal 08, divisando base, ponto 7. A livre pousa no 7, o vento 180 graus com 7 nós, 1013 o ajuste, reporte no solo controlado. Reportar no solo controlado. No 7 no 4, confirmando o livre decolagem da 10, ok? Iniciando no 7 no 4. 208, seu solo 14, frequência livre, boa noite. Gol no 714, decolou azul 3, chama o controle 1935, tem um bom voo, uma boa noite. 1935 no 714. No 606, atingir ponto zero. No 606, a linha decola a pista 10, o vento é 1,70 graus com 9 nós. Excelente, a linha decola 10, gol no 606.